ilusões, agora só desilusões. A distância não me fez bem e você foi. Eu me sinto um menino abandonado e sem destino, caminhando por aí pensando em nós dois. A noite traz a escuridão, a dor, o frio e a solidão. Oh, vida sem alma, estou perdendo a calma. Ah, eu não aguento mais. O meu coração vai explodir de tanto amor. Te encontrar, foram tantas ilusões, agora só desilusões. A distância não me fez bem e você foi. Eu me sinto um menino abandonado e sem destino, caminhando por aí pensando em nós dois. A noite traz a escuridão, a dor, o frio e a solidão. Oh, vida.